3858, adicione a identificação da 0060, chegada Mari. Estamos 060, 3858. Go 1884, establish approach. Go 1884, continue approach airport 2, landing gear down in the lock 6. Gear down, down and lock, go 1884. Go 1884, number 2 turn lane. Standing by, turn lane, go 1884. Solos 41, litro direito no 211, reporte pista livre, por gentileza. Teremos pista livre, tá 3662. Sim, então 3662, sendo agora o solo em 121, decimal 1, boa noite. 121, boa noite, 3662, boa noite. 121, 1. 121, boa noite, gente. Go 1884, wind 060 degrees, on turn not to stretch the lander, runway 10. Clear lander, runway 10, go 1884. Controle 63 no zero. 63 no zero, DST 3000, ajuste no zero no zero. 3000 comi 1010, após etapa autorizada. Ainda não, 63 no zero. 884, on the ground, DST 43. Turn your right, contact your ground, 121, decimal 1. 121, decimal 9, go 1884. 6310, desce até 2000, está autorizado o procedimento. Segue tráfego 8 milhas à sua frente, com 180 de ground. 2 mil pés, do tráfego, está procurando procedimento, está sendo MF 310. São 3164, torre 102.95. 2.95, boa. Torre, boa noite, São 3164, sinal de 8 milhas. São 3164, vento 070 graus, 12 nós, o ajuste 10, 10, cheque trem livre posto. Baixou e travou, livre posto na 10, no São 3164. Na 6310, reduza para aproximação. Reduzindo, 6310. Desouça, 6310. Torre, 10895. Boa. Voador, boa noite, NME 310. Poxa, NME 310, muito boa noite. Continua a aproximação, segundo para pouso é 1-0. Ajuste 1-0, 1-0. Gente. 3164, solo ao 50, livre 3, reporte pista livre. Reportarei, 3164. Livrou 3164. Chame agora o solo em 121.1, boa noite. 211, obrigado. Oceana 63, 10, vento 070 graus, 129, livre pouso 10. Pouso, livre pouso 10, Oceana 63, 10. Oceana identificação, desce via Mare até 2000, ajuste 10, 10. Né, 63110, solo ao 52, vira direita, chame solo em 121, decimal 1, né? Direita, 211, boa. Torre 102.95, bom pouso. 2.95, obrigado. Oi, Salvador, tá 3258. Estado Pouso Livre, 70 com 12. Estado Pouso, tá 3258. Só confirmando, tá abaixo de travada? Afirmo. Tenta. O solo, 58, ao livrar à direita, 121, o solo, por exemplo. Solo 121, 8, 3, 2, 5. Não, solo 121, 1. 121, 1. tá no ILS com 398, pessoal. Torre 118.95, bom pouso. 118.95, boa, com 398. Salvador, boa noite, com 398, visual, passando externo, vai estar travado. 98, avistado, pouso autorizado, vento 060 graus com 10 nós. Livre pouso, com 398. Só reporte baixo travado. Confirme? Reporte baixo travado, com 398. Já reportado baixo travado. Salvador, 35218, ciente da informação, Yankee. 35218, aciona a identificação, desce 2000 pés, ajuste 1-0 no 1, direto Dona. 35218, direto, é autorizado para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-0, autorizado direto Dona. Ajuste 1011. 1011, ciente. Line up and wait. Line up and wait, go 1613. Bem-vindo, solo agora aos 10, direita 121, o solo. Direita 121, vou no 398. 1-2-1-1? Isso, 1-2-1-1. Sétimo, 3-1-2. 1-3, 1-6-1-3. Clear takeoff, wind now 060 degrees and 10 knots. Clear takeoff, go 1-6-1-3-1-8-1-0. Cotejamento, o Oxiné 6310. Chame para o puxe acionamento, quase pronto. O voo no 398, sola. Eu poderia fazer um check aqui na frequência 121.90, um check de rádio. Como recebe o solo? Clareza 5. Ok, sente. Tem o táxi livre até o portão 4. Livre o táxi portão 4, vou no 3-2. Go up with the passenger. On our board, the passenger climb and maintain 360, it'll go 1-6-3. O Ocean é 6310 na escuta do solo? Modifique agora a frequência do solo, chame em 121.9 para o push acionamento. A situação já foi informada aqui ao centro do seu transponder. Estamos aguardando, a qualquer momento estaremos recebendo aqui o código para lhe passar a cópia. E da presente modifique a frequência do solo para 121.9 agora para receber a cópia. TRIP 5218 autorizado o procedimento? Está autorizado, repasse autorizado. Tráfego 5218. Go 1613, contact now at the center, frequency 12 6 1260, if unable, 135.3. Assistant 126.0, if unable, 135.3. Go 1613, have a nice job. Cópia 5218, torre 118.95. 18.95.2.08, até volta. Torre Salvador. Torre Salvador, boa noite, 5218. 5218, suave estado. Segue trem, tem pista livre. Totalmente livre. Tem pouso autorizado 10, vento 060 graus com 12 nós. Trip 5218. 5218, baixando o trem no momento. Gente. Tá na escuta pra cópia? Vou 1885. 1885, tá pronto pra cópia? Afirmativa, eu me ausentei um pouco da escuta por encostamento. Não tem problema, comandante. Está autorizado Guarulhos, nível 360, via UP Zulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El. Após da El Leda e após Leda Bridge, vai interceptar o Pesulu no 6. Controle 10.8, o transponder é o 5407. Pois eu vou para o plano Guarulhos, nível 360, colando para o Zulu 16, até a BHZ, Trive, Trive Postos, decolando da 10. Curva direita após da El Leda Bridge, após o Bridge intercepta no plano Zulu 16, 208 ao contra de saída, 5407 ao transponder, que chegou no 885. 1885, tá correto, o senhor já tá pronto para o push e acionamento? Quase, daqui a uns 3 a 5 minutinhos eu devo estar chamando. Ok, estamos na escuta aqui, quando pronto, você vai chamar. Muito agradecido. Solo Salvador, operação em Salvador, chefe de rádio. Operação em Salvador, chamou o solo, foi isso? Afirmativo, cheque rádio, por gentileza. Ok, tá alto e claro. Muito grato. Lima, Solo 23, ali à direita, 121, 1 Solo. Felipe, 5218, grato, levando à direita, são 121, 10. É, só confirmar novamente o trip. Pode chamar o solo 1219, 1219, tá, você tá disponível. Gente, 1219, trip 5218. Solo Salvador, boa noite, o trip 5218. Trip 5218, boa noite, lembra o táxi. Alfa Juliette para o pátio 3. 5218, autorizado o táxi e Alfa Juliette para o pátio 3. Keitan 3662, autorizado Natal, o nível 370, via Pezulu no zero, decolagem da pista no zero com a primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar, o controle 120.8 e o transponder é o 5406. O 370 autorizado para a nação, decolando correção via Upper Zulu 190. Decolando 190 com curva esquerda, saída pública e pá. Controle 208, transponder 5406. Correto, e chame para o puxa acionamento 3662. Vai chamar o 3662. Passareza 2224, aciona a identificação 10.000 pés, ajuste 100 no zero, direto do túnel. Acionei a identificação, desço para 2000, é isso? Afirmo, e vou a Duna. Opa, Duna 2000, obrigado. Abuco e após, direto Fortaleza. A decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, subida é a Momo, com a transição Froti. Controle 120.8 e o transponder é o 5411. Autorizado conforme 370, Momo Froti, 128 ao controle, 5419 é o transponder. Afirmativo, prossegue na Upper Zulu 19, ok? Upper Zulu 19, confirmado. Está correto, está 3858 e chama para o puxa acionamento. Afirmativo, chama, muito obrigado. Vamos no 1885 para o puxa de acionamento 02. Autorizado, 1885, chama para o táxi. Camará. vocês. Salve, Salvador, Gol 1885. 1885, prossiga. Você tem contato com a Infraero para tentar um operador de liga? A gente tem contato aqui com o fiscal do pátio e o mesmo é que tem o contato com os operadores aí de Finga. Eu vou tentar chamar aqui para agilizar o finalizamento aí do embarque. Muito obrigado. É só falta remover a ponte aqui. Tá 100% pronto aqui. 7. Piso 2224, autorizado a final do IADS, que foi para a pista 10, reforço localizador. Senhor, pode repetir? 2224. Autorizado final do IADS X-Ray, reforço estabilizado localizador. Opa, repórteria estabilizada, 2224, obrigado. Salvador, boa noite. Oceaner 6310, ponte 06 para puxe e acionamento. Oceaner 6310, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 6310. Okay, 107 call to KNC, please, call please, ground frequency 121.9, please. Okay, 121.9, goodbye, Canal 0, 7, 7. 259, escuta. Vai, escuta. Já visto o operador Sphinx, confio. Acabou de retirar aqui da aeronave, já estamos iniciando. Senta e reporta para nosso site. Reporta não. Da Azul, opa, descida. 591, boa noite, sem identificação, desça 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 10, 10. 10, 7, cleared to Echo Delta Delta Foxtrot, flight level 330. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka, departure, and Zipar transition to intercept via Upper Zulu 10 after following a flight plan route. Salvador departing 120.8 and Skog 5401. Okay, Condor 077. We are clear to Echo Delta Delta Foxtrot flight level 330 on the runway 10. And after departure, left turn. And understood. O departure is Papa Uniforme Charlie Alpha, departure Puka departure, after Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Condor 077, we exit the Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and the transition Aruka Alpha Charlie Juliet, please confirm. This transition is Zulu India Papa Alpha Romeo Zipa. 077 departed Puka and transition as Zipa, Zulu India Papa Alpha Romeo. Condor 077, read back correct, gate 11, report ready for startup and push. Condor é o Xenia 630. Xenia 630, prossiga. Olha, tá totalmente pronto, tá aguardando só o operador de Finga que não chegou ainda. Gente, vou contactar em Freire só um instante. Fala, tá 3662, foram muito bem. Santo 3662 é o número 2 do setor, aeronave da Gol no push no 02. E a segunda aeronave da Avianca no 612. As duas eram taxa retaguarda, quem não me escuta aguardando? 73662. Paulo Salvador, Gol 1889, Vicente do Sul, autorização para Galeão. Gol 1889, prepara a saída da Eulia da Brisa, aguardando cópia. Da Eulia da Brisa, aguardando cópia, Gol 1889. Canal 0707, ready for startup and pushback. Condo 077, follow the instructions if you are ground staff and report ready for taxi. Condo 077, we follow the ground staff and we'll go. Report taxi, go 1885, 192 pessoas a bordo, 350, galeão. 85, táxi via Índia, ponte espera torre em 1198-95, ajuste no 090, bom voo. 1010, 1090, 295, muito agradecido, um ótimo trabalho para vocês, obrigado pela coordenação da torre de voo. Entra igualmente. É, pode confirmar, por gentileza, a autorização está em 1211 no meu? Não, é, pode chamar agora 1219. 209, muito obrigado. Nada. Paulo Salvador, boa noite, Altão 3165, autorização Galeão 360, formação Zulu. Altão 3165, número 2 para a Copa, prepara a saída da Eulia da Brisa, aguardando. Aguardando, mas é. Na 6310 na escuta? Na escuta, 6310. Já solicitado pela infraero, já vista o operador de SING? Ah, já iniciamos o putback, 6310. Senta. Obrigado. O TAM 3662 na escuta? Prontiga 3662. Totalmente pronto no 01? Afirmo. Tá livre, reporta táxi. Sempre, TAM 3662. Chegada amarela. Boa noite, controle, boa noite, 927-2, da Gol. Gol, 927-2, boa noite, sem identificação, desse é o 0620, vigilância, chegada amarela. É a 2 e amarela. Pronto, copo. Pronto, cópia, Gol 1889. Gol 1889, autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El. Leda, após posição bridge, onde intercepta pelo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5413 no transponder. Autorizado nível 360, conforme plano de voo. Decola da 1-0 com curva direita. Saída da El, Leda após bridge, e entra pelo 1-0, seguindo o plano. O transponder 5403, Gol 889. Gol 889, portão 4, chama pronto para o pushback, acionamento. Quatro semana pronto, Gol 889, graças. TAM 3165, pronto, copy? Pronto, copy, senhorita. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda após posição bridge, onde intercepta pelo 1-0 e sai conforme rota do plano de voo. O controle 120.8 aciona 5415 no transponder. Entende, autorizado Galeão 360, nossa rota é a Brasil 1-0. Decola da 1-0, curva direita, Natael, Leda, Brito. 1208 no controle e o 5415 no transponder. Tá 3165, tá pronto no 8, no 5 para posicionamento. TAM 3165, 131-65, treinamento correto. Só um instante para a gente iniciar no 05, na minha escuta aguardando, por gentileza. Escuta, ok. Tem um tom saindo ali, né? Oceaner 6310 para o táxi, POV de 166, alterna Natal, autonomia 3 horas 15 minutos. É 313, boa noite, sem identificação, prossiga na descida.